deixa meu encanto te guiar. A festa não tem hora pra acabar. Aqui tristeza nunca tem lugar. Gira, roda, gira sem parar. Deixa, deixa meu encanto te guiar. A festa não tem hora pra acabar. Aqui tristeza nunca tem lugar. Gira, roda, gira sem parar. Quando a batucada incendeia, a melodia envolve a alma, seduz e acalma, é luz que clareia. Canta, canta quem é de cantar, canta forte pra mostrar toda a sua alegria. A felicidade está no ar, tudo pode se encaixar em perfeita sintonia. Aí você vai entender e me seguir por onde eu for. Já não dá mais pra esconder, agora você descobriu meu grande amor. Aí você vai entender. Nunca tem lugar. Gira, roda, gira sem parar. Quando a batucada incendeia, a melodia envolve a alma, seduz e acalma, é luz que clareia. E canta, canta quem é de cantar, canta forte pra mostrar toda a sua alegria. Felicidade está no ar, tudo pode se encaixar em perfeita sintonia. Lá e você vai.